Foi Deus que me fez assim. Foi Deus que me fez assim. Sou um imã poderoso de energia. Tenho energia tão forte que atrai tudo de bom que existe no mundo. Oh, oh. Foi Deus que me fez assim. Foi Ele que me deu esse poder. Não deu só a mim, também deu a você. Você não sabe que é capaz. Não precisa de manuais. Você pode vencer. E olha, nem tanto precisa sofrer. Passo por todos os obstáculos, seguindo destruído tudo. Destruindo tudo que é ruim. Oh, não, não. Oh, oh, oh. No meu mundo não existe escassez. Foi Deus que me fez assim. Foi Deus que me fez assim. Foi Ele que me deu esse poder. Não só a mim, também a você. Nada me perturba, sou consciência do meu dever na terra. Sou consciência do meu dever na terra. Sigo o meu mestre Jesus em qualquer lugar. Minha realidade sou eu. Cripio. O microfone caindo. Foi Deus que me fez assim. Não fez só eu assim, fez você também. Tchurarara. Uou, uou, uou. Sou consciência do meu dever na terra. Tchurarara. Whoa!